bravo, prometo que vou arrumar um trabalho. Minha vida nunca esfria, de bar em bar o mundo gira. Trago comigo fumaça e farinha, garrafa, moeda, melhores amigas. Seja na praça, os carros me sugam com a sua fumaça. Não sei se abriu fevereiro ou março. No tempo eu esbarro, na vida eu disfarço. Asfalto de rua, tampa de bueiro. Sem uma cama e sem travesseiro. Dormo com medo e acordo cansado. Não tenho futuro, eu vivo o passado. Eu que escolhi ver o mundo em preto e branco, sem amor. Mas quando sonho coberto com o meu manto. Por favor, não fique bravo. Prometo que vou arrumar um trabalho. Minha vida nunca esfria, de bar em bar o mundo gira. Trago comigo fumaça e farinha, garrafa, moeda, melhores amigas. Eu que escolhi.